ainda se continua amigo. Acho mel tão gostoso, você acha horroroso, mas gosto de você e você de mim. Eu gosto de andar descalço, você não faz o que eu faço, mas bons amigos vivem bem assim. Você se perde do seu pai, o sorvete às vezes cai, nossa amizade vai continuar. Eu me amarro em mostarda, você acha enjoada, mas gosto de você e você de mim. Gosto de fazer faxina, isso nunca te fascina, mas bons amigos vivem bem assim. O cavalo se machuca, alguém perde a peruca, nossa amizade nunca vai morrer. Tão gostoso é pescar, você só pensa em brincar, mas gosto de você e você de mim. Gosto de uma soneca, você vai jogar peteca, mas gosto de você e você de mim. Eu gosto de você e você de mim. Gosto sim.